tú sigue. Time é forte ou toque em Michel Vera Cruz? Guarda a cópia, o ajuste no 096. Solo Salvador, Alfa Carro 9832. Copia. Afirmativo, na sua escuta. Recife 370, Peruísque 58. Estou no zero, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 120.8, transponda 5466, o APSA 9832. Confirma a frequência do controle, por favor, 108? Confirma, 120.8. Paciente autorizado 370 para Recife, via Upper Whisky 58, pista 10, primeira curva à esquerda, Pucaracaju, 1208 ao controle, 5466, transponda APSA cargo 9832. Pátio 3, chama pronto para o posto de estacionamento, APSA. Afirmativo, pátio 3, posição 10, chamarei. Olhe, muito bom dia, até 3507. 3507, contato radar na decolagem, suporte nível de voo 380, saída árvore. 380, saída árvore. Sem completar a curva direita, pode voar e leva direto? Autorizado, 3517. Não entendi, está autorizado? Autorizado, TAM 3517. Poxa, direto e leva o TAM 3517. 9910, reposta estabilizada. 9910, estabilizou. 9910, chame torre 118, decimal 6. 1186, total. Para acionamento pushback, o gol 1897, posição 612. Autorizado, chame táxi. Chamarei táxi. Solo Salvador, APSA cargo 9832, pronto para pushback, acionamento. Autorizado, APSA, chame táxi. Chamarei táxi, obrigado. E a 42. Oi, total 9910, estabilizado na ILS. Total 9910, final do 110, check 3. Tá só travado. Sim, total 9910, livre pouso, pistão no zero, o vento variável com 2 nós. Sim, tu tem livre o pouso, não no zero, total 9910. Salvador, bom dia, voo no 75, considero dando zero, ciente da aeronave nacional. Ciente, gol no 715, vai aguardar a passagem do 727 na final da 10, após a linha e mantém. Após passagem do total, a linha mantém, pista no zero, gol no 715. Bom dia, gol no 607, entre na informação ECA. Cruzo 260 para o 1960. Bono 607, atendo identificação, autorizada a chegada bom, fideza para 4 mil pés, que é negar no 096. Chegada bom, fideza para 4 mil pés, no 096, no ajuste, Bono 096. Táxi Gol 1897 com 176 a bordo, 3 horas e 10, alterna Brasília. 1897, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto esfera 786, 1016, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto esfera 786, 1897, bom dia. Pode o senhor assinar a identificação, o certo presente. Obrigado. Vento variável com 039. Livre decolagem de som 0, 1, 7, 0, 5. Ferromeu, ajuste no 0, 6. Sala livre táxi, pátio 3, quilo pátio 3. Tango Bravo, quilo whisky para a cópia. Sabe 208, vai direto e tapa. Até 20 milhas após retorno a Salvador. Mil pés à estreita, 120.8, é o controle Salvador e o transponder é o 0116, o Bravo que Luiz. A bordo, pátio 4, chame a 2, 18.6, na minha ataque de decolagem para Bravo Luiz, com o... Nando, 128.8. 360.288, bom dia, obrigado. Salvador, Salvador, faixa no corredor forte até 20 milhas após retorno a Salvador. A decolada 197 com curva à esquerda, ingressar no corredor forte, mil pés, controle 1208. Transponder 0171, Índia Novembro Alfa. Salvador, 1715, decolado, agora eleva. 1715, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Arbor. 360, Arbor, 1715. Boa noite, 97, ponte espera da 10. Voo 1897, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento variável com 4 nós. Alinha e decola pista 1-0, voo 1897. Controle táxi, autonomia 0236, alterna Natal com 2, talvez. Avista 9832, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto espera 186, o ajuste no 016, uma boa viagem. Presidente, via pátio, Índia e Alfa para o ponto de espera da 1-0, chama a torre 108.6, quando pronto, obrigado, bom dia, bom trabalho. Firme? Firme, 18.6. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, cópia. Pituba, sobrevoo 500 pés, pistão 7, curva à direita, ingressar linha litoral, controle 1208, transponder 0195, Mike, Juliette, Romeu. Regresso 18.6, treinamento táxi da colagem, Mike, Juliette, Romeu, 1016. Romeu, livre acionar, estima pronto para o táxi. Iniciando, boa noite, nós temos. Ciente, o gol 1897. Ah, ok. 4208, desça para 2000 pés, que negar no 0 no meio, autorizado a final em LS, reposta estabilizada ao localizador. Está livre dos mínimos de TAP. Livre dos mínimos de TAP, 2000, autorizado em LS, chamaria estabilizado o descampo 2000, 4208. 0. Ali, mantendo 0, 9832. Alô, trip 5594, está autorizado a puxa só, né? Afirmo, estou autorizado, chama táxi. Sim, grato. Uno 897, decola 02, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, bom dia, gol 1897, decola. 1897, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, está autorizado para a direta letra para a direita bridge. Subindo para 360 da EL, letra bridge. Direto letra, positivo? Está autorizado, gol 1897. Obrigado. Lápis 9832, livre decolagem da 10, vento variável com 2 nós. Tente livre decolagem, essa carga 9832, entendo. Cuidado, reporta para ingresso 97, Bravo Kiluiski. Isso é 9832, decola 05, controle agora 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, para cargo 9832, passa 2300, nosso escuta. 9832, contato radar na decolagem, suba a nível de voo 370, sai da PUCA. Na PUCA para 370, para cargo 9832. Poderia voar Aracaju? Autorizado direto Jama 9832. Direto Jama, obrigado. Bono 715, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260, 288, grato, seu bom dia, Bono 715. November Alfa autorizado, táxi como número 2, reporta no ponto de espera da 17, ainda November Alfa. Juliette Romeu, a linha em decola, pista 17, vento variável com 3 nós. Bora da 17, iniciando Romeu. Para. Mike Juliette Romeu, ciente, decola ao 07, prossegue com a prova do farol de Itapuã, chama o controle 1208, bom voo. Prossegue com a prova do farol de Itapuã, transfere 120, decimal 80 para o controle de grata da regressa. Controle, muito bom dia, é o papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições de usar os 500 pés de litoral na escuta permanente do controle. 500 pés em condições de usar na escuta permanente, Mike Juliette Romeu. 4208, chame torre 18216. 18216, Juliette. Gol no 607, desatada 2000 pés, que é negar no 016, autorizada final ILS, após estabilizado o localizador. Positivo, 2000 pés, 1016, reportando estabilizado o localizador, 607. 208, bom dia, final da 10, confirmando, baixou e travou? Confirma para 4208. Confirmando, baixou e travou? Afirmativo. Gente, já avistado, tem livre pouso na 10, o vento variável com 02 nós, azul 4208. Livre pouso, ciente, 4208. American 980, bom dia. Confirme your flight level to Recife. Yes, sir. Requesting flight level 310 to Recife. 310, it copy QNH 1016. American 980, request 310, we are standing by for clearance whenever you are ready. Decimal 85, alternando, 125, decimal 45. 2005, alterna 2545, obrigado, 9832. 9832, a primária 126, decimal 85. 2005, obrigado. Ponto de disparo da 10, visual para a final. Ciente 55 no 4, após a passagem do azul, alinha e mantém cabeceiro no 0. Azul, alinha e mantém. Autorizada a linha manter o 55 no 4. Afirmo, 55 no 4. Sente, a linha mantém. Direita 219, 4308. São Salvador, bom dia, o azul 4208 liberou. 208, táxi via Alfa, reposta antes da Juliette. Via Alfa, reposta antes da Juliette, 4208. Alinhar e reporta pronto para decolagem. Bravo que Luiz. 55 no 4 da trip, livre decolagem da 10, o vento variável com 02 nós. Ali decola no 0 trip 55 ou na 4. B07, passando Duna, complete aproximação Chame Torre 18, desse meio. 86, bom dia, eu vou 607. Torre Salvador, o gol 1607, estabilizado LS X-Ray da 10, a mesma vista. Gol no 607, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 10. Aguardando, 607. 55 no 4, decola 103, controle agora 1208, tem um bom voo. 1208, bom dia. Grave. Bom dia, o trip 55 no 4, tá na Conde. 55 no 4, contato radar na decolagem, isso vai ter nível de voo 130, após 2000 pés, está autorizado, vai direto Conde. Ok, após 2000, direto Conde, trip 55 no 4. Threat to start up and pushback, stand 11, American, I need it. Boa tarde, sir. O azul 4208, aqui está Juliette. Posição 3, 4208. Então 34208. Na 10, o vento variável com 03 nós. Ciente, livre pouso na 10, eu vou 607. Mantenha a posição, bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que atenta à esteira de turbulência do Boeing e da Gol, livre da colagem da 17, o vento variável com 3 nós. Índia November Alpha, após o Bravo que Luiz, que alinha e mantém cabeceira 17. O 607 no solo, aos 17, libera direito e chama 121, 19. Libera direito, 219, o 607. Salvador, bom dia, Gol 1607, livro à direita. Bom dia, 1607, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 1607. Abuki Luiz, que decola aos 1-7, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1-0-2-8, bravo que Luiz. Índia November Alpha, livre da colagem da 1-7, o vento variável com 3 nós. Bravo que Luiz, que ciente, prossegue com a proa da praia de Buraquinho agora, reporta na vertical de Buraquinho, bravo que Luiz. Niner 80, stand 1-1 for pushback and engine start. It's approved. Report to taxi America 980. Okay, American Niner 80, roger. November Alpha decola aos 2-0, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1-0-2-8, Índio November Alpha. Autorizado a curva à esquerda para cruzamento 1-0-2-8, Índio November Alpha. Gol 1607 se aproximando da Juliette, na Taxiway Alpha. O Gol mantém a posição. Vai manter a posição, Gol 1607. Mesmo reporta vertical da praia de Buraquinho, Índio November Alpha. Na retaguarda do Kiluíski,